para marca 3 Star. Vamos a echar 3 días. Segura 036, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 1 0 graus. Livre pouso na 1 0, gol 903. Radar, sobe o 240, saída da EL. 240 da EL, 6327. Os 35, chama o controle, 19, decimal 35. M327 na escuta. Gente, Mike, é com Oscar. Solo aos 36. Opa. No LX 04, 620. Salvador, Campina Grande, 370, comando 10, decola, pista no zero, esquerda, UCA, transição de IPA, controle, 119.35, transponder 5061, 1966. Chame pronto, 1966. Trip 5627, copia. Para prosseguir, ideal 180. Gente, sub e mantém nível 180, Xanem é 327. 327. Caracaju, controle 1-1935-5050, 5627. Direita, chame solo, frequência 1219. Direita, para 219, gol 9036, boa. Alô, Salvador, boa tarde, gol 9036, ligou. Boa tarde, 9036, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9036. D separa 2 mil pés, ajuste 1008, autorizado final do procedimento. 2 mil pés, 1008, autorizado final do procedimento, tanto 3, 217. Meia dúzia, 9036. Meia dúzia, obrigado. Boa tarde, prossiga. Tá firme, tá pronto? Salvador Galeão, 360, fuzil 10, decola pista 90, curva direita, da Elde da Bridge. Controle 1935, 5095, 1967. Trip, prossiga. Já está reautorizado, 130 na pista da Conde, curva esquerda. Siga 6327. Gentileza, se possível, direto Ilhéus para 6327. Chama o centro agora, 6327-1251, no secundário 3395. 251-3395, obrigado, bom domingo. Para Guarulhos, pronto, cópia. Afirma. Autorizado, Salvador Guarulhos, 340-010. Decola pistão 90, curva direita, da Eli da Bridge, controle 1935-5053, estão 3155. Guarulhos autorizado, 340, Fuzilu 90 Smart, a WIC, Maricá, Fuzilu 44 mesa. Decola no 0 direita, da Eli da Bridge, 1935-5053, autorizou no 55, confirma a rota, né? 053, direita após, portão 5, chame pronto, 3155. Utilizado na final e visual, portão 3217. Já 3217, completa final, chega o trem, torre 1895, bom povo. 118, decimal 95, para Torre Salvador, portão 3217, até breve. Copio novo transponder 0274. F5446, mantém nível de voo 210 na Cruz de Lube do Reporte Ideal. Arthur. 75446, voa toque da presente. Boa tarde, Torre TAM 3217, aproximação final, baixada e travada. TAM 3217, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Livre pouso, pista 10, TAM 3217. 5627, pronto para o táxi com 60 a bordo, 3h40 de autonomia, Alterna Salvador. 5627, livre táxi, Pátio de Alfa, ponto de espera 1895-1008, boa viagem. Pátio Índio Alfa, no ponto de espera, chamará 198 decimal 95-5627. Dia 2231, mantendo proa, descendo nível 050, chegada a Mário. Positivo 2231, mantendo a proa para evitar um tráfego que está de Salvador para Conquista, Alfa Tango 72, subindo nível 200. Seu solo, aos 47, livre direito, chame solo, 1219. Primeira direita, 1219, está 3217. Salvador, boa tarde, está 3217, livrou seu escudo. 3217, tá, seria Alfa, reposta do seu Juliette. Alfa, chamando seu Juliette, está 3217. Quando de espera da 1-0, pronto. 5627 autorizada, né, decolar. Pista 1-0, vento uma centena com 1-0 mais. Decola 5627. 5241. Siga 5241. Cruzando 1-70, 53 mil. Centro 260, secundário 288, bom voo. 260, secundário 288, boa tarde. Salve 2231 no Voa Mari. Próxima, Juliette, está 3217. Portão 2, 3217. Portão 2, obrigado, Sejão. 0085446. Trip 5627, decolado aos 50, chame controle 119.35. Chamada 119.35, 5627. Quebec Serra, prossegue condições visuais na prova rotatória. O Quebec acionamento no 05 está 3155. 3155, portão 5? Afirmo, tá pronto, puxa de sanar. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama, tá 3155. 0274. Acionado 0274, trip 5627. Bahia 314, está no gate 8, informação Mike. É, quando possível, por gentileza, Petrolina, 380. Sim, te aguarde, 1008. Tá vendo? É a bomba ou a borba que a gente usa, tá? Do Brasília? É, Petrolina. Fez Momo? Momo, obrigado. Sobe o nível 130 na saída Conde. Ok, saída Conde até o nível 130, 5627. Voador 35446 tem interesse visual, se é autorizado, voo Duna para interceptar o BLS. Autorizado 5446. Duna 5446 graus. Tango Lima, Kilo X-Ray. Sete Lima, Kilo X-Ray. Está autorizado subir o nível de voo no 20. Se tiver com as mãos visuais de manter a proa 270 para atenção, temos um tráfego prosseguindo do setor oeste para pouso Salvador. Para o sol? Ok, ciente, aguarda a cópia 1008, número 2, logo para passear. Para o táxi da Terizuno 55, está com 185, 4 horas e 20 de Galeão. Direi táxi, em frente, ponto de espera 1895, 1008. 1008, direi táxi em frente, ponto de espera 1185, da Terizuno 55. passarei 2231 no vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa norte, seu limite é magnético no 00 de cima. Proa norte, limite no 00 de cima, 2223. 5446, descer para 2000, ajuste permanente. 2000, ajustado no 08, 5446. Pelo Quebec Serra Torre, 1895, bom pouso. Graço, 1895. Área de Papadão, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, boa tarde, prossiga. Pelo Quebec Serra, visual para o campo. Sente a porta na final 17. É a porta na final do 17. Número 3, boa tarde, aguarda cota 1008. Torre Alta Zona 55, está no ponto 0 da mais 0 pronto. 3 Zona 55, autorizado, além de decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-0 nosso. A linha decola 1-0, Alta Zona 55. Mantém a escuta do solo. Estou no 30 graus, 1-0 nosso. Grato. Puxa-pé, cancelamento, 1-9-6-7. 2-2-2-3, reação de navegação para o de Duna. Duna, 2-2-2-3. Confins 340, Zulu 16, decola pista 1-0, direita, da El Leda Bridge, 1935, 5077, 418. Portão 3, chamando para pulso. 00, chame controle 119 decimal 35. 1935, até a próxima. Bom domingo aí. Vai aguardar a aeronave da Gol, que está iniciando o puxo no 10. Salvador, muito boa tarde. 3155 da Terra, passa um mês sem pé. Na Dael. Aqui no Quebec Serra, no solo a 01, livre direita, estação na frequência livre. 5053. Pode Duna, passageiro, pode interceptar o bloco da... Vamos lá? Afirmativo, mas descendo inicialmente para 3000, temos um tráfego visual agora da sua direita, na posição agora, digamos que... duas horas. Está duas horas a duas milhas do senhor 2231. 3155 alocado, 5053, se possível voa direto Bridge Olinda, tá visual. Autorizado Leida, subindo a 340, tá 3155. Leida na proa, 3155. Azul 6998, desça ao 050, chegada Mari. Salvador, Salvador, 045, decola pista 17, curva direita, corredor axé. Estreito mil pés, aguardando a sessão do controle. Chama Salvador em 1935, aciona 0117, o eco para a TGL em Valença. O 2231 reduz a velocidade para aproximação, vai seguir o tráfego 12 horas a 7 milhas, está mantendo uma ground speed aqui de 1230, Alfa Tango 72. Trip 5446, chama a torre 1895, cheque o trem, bom pouso. Estabilizou, 1895, muito obrigado, meu estado 5446. Trip 5446, estabilizado no LS, tá 1-0. 6-3-5-4-4-6, baixou o hidrogão? Deu, ó. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Pesado ao pouso na 1-0, 5-4-4-6-3. É 9-8 da Azul pro de Duna. Tem 1-8, era bordo 3 horas, 55 de autonomia e alterna a camisa. 9-67, contra a bordo. 1-8-0. 180, livre táxi, pátio Índia Alfa, espera 1895, 1008, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1895, 1008, obrigado, outro lado. 9-66, portão 11, autorizado inicial, puxa a táxi. 4-1-8, coordena com a equipe de solo, após o voo, a retaguarda está livre no 03, chame táxi. Pode ser, liga acionar, chame táxi. Passarei 2231, continuando a aproximação, mais autorização de pouso. Azul 698, confirme a proa. Salvador, boa tarde, bom no 620, autorização Recife, cliente da Mike. No 620, Recife, guarda-copo número 2008. Tentou escuta, no 620. Siga aqui, nome lógico. Siga. Reporte na final normal da 1-7. P5446, no solo 06. Ao livrar à direita, chame solo, frequência 1219. 219, chama você 446, livrar à direita, ó. Gravou, tá. O Salvador, 35446, livrou na sua escuta. 546, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 546. 3155, chama o centro Recife, frequência 1251, secundário 3395. 51-3395, obrigado, bom domingo. Salvador, o Oceanair, Bia 314. Bia 314, Petrolina, número 3 para a Copa, 1008. Afirma que está completamente pronto, estou aguardando a sua Copa. 1097, pronto, Copa. Da Bridge, controle 119.35, transponda 5103, o voo 9097. Correto, portão 9, chame pronto. 446, Juliette, ó. Juliette, pátio 3, posição 05. Juliette, pátio 3, posição 5, grato, uma bota. Táxi 966, a meia, 96 do Fernando Fortaleza. 966, táxi em frente, até através do portão 5. Frente até através do 596. Gol no 620, pronto, cópia. Pronto, cópia, no 620. Salvador Recife, 370, por isso que 58, decola pista 10, por a esquerda da saída Puca, transição Aracaju, controle 119.35, transponda 5121, o gol no 620. Autorizado 370 Recife, a por isso que 58, saída com curva esquerda, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle Salvador 119.35, transponda 5121. Portão 4, chame pronto no 620. Semanal no 620. Direita, ponto de espera 1895, 1008, boa viagem. 966, segue o azul, ponto de espera 1895, 1008, ajustado, boa viagem. 6314, copia? Copia, 6314. Salvador, Petrolina, 340, Zulu 20, o Zulu 20, decola pistão 0, curva à esquerda, Momo, transição Flock, controle 119.35. 5113 no transponder, 5113-6314. Frente autorizado, Petrolina 340, depois do Lu 20, decola 10, curva esquerda, Momo Block, 119.35, controle 5113 no transponder, o canal 6314. Portão 8, chame pronto. Camarada. Solta a saída 2231, Juliette, pátio 3, posição 02. Posição 4 foi chamado pelo parqueador. Ok, pra mim era posição 5, mas tudo bem. 1967, decolado ao zona 1, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, 9, chamou pronto? Controle, o gol 967, boa. Vai olhar e manter pistão na zero. Ali. 60 da El, gol 967. Kilo Romeo Oscar, seu solo ao Zona 2, livre direito ao estacionar, frequência livre. Descido Lima Kilo X-ray. A critério Lima Kilo X-ray. X-ray. Solo Xané 63, turno 4, puxe acionamento 28. Autorizado, Chantax. Livre 63 no 4. Autorizado decolar pistão na zero, vento 190 graus, 119. Foi Salvador, boa tarde, por 966, ponto de espera. Foi 1966, mantém o ponto de espera. Roger, conduziu 76 down to 2000 feet, KNH 1008, clear final electric tray approach, report established. Roger, 76, descending 2000, KNH 1008, and clear electric tray approach. Autorizado, Oscar Mike Tango, Salvador, Salvador, 1000 pés, circuito da 17. Vai decolar da 17 em coordenação com a torre 1895 para início da curva. Chama Salvador 1935, caso afaste aqui do aeródromo. E aciona o 0121, o Oscar Mike Tango. Autorizado, aliás, manter pistão no 7, é com a passeada. Tempo de queda para que dista do nível 120 até sol. Livre pouso, pistão no zero, vento uma centena com uma dúzia de nós, azul 69 e 18. Livre pouso, 69 e 18. 5-4 a bordo, pátio da AEA. 1895-1008, tem um bom voo, Oscar Mike Tango. Acho que portão 9, aguarde para o início do push. Voo 9966, visual com a aeronave Embraer da Azul na final da 1-0. Após o pouso da mesma linha, mantém pista na 0. Deixa após ele manter na 0, na 0. Vamos conter a procedência. Em condições visuais, o Romeo Oscar Bravo. Conduziu 76, make end division. Conduziu 76. Conduziu 76, go ahead. Are you making end division? Conduziu 76, make it clear, turning on final. É, Papa Sierra. Autorizado decolar, atento a estilo turbulência, lembra da Azul, pousando agora na 1-0. horas e meia. Via 314, livre táxi, pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, 1008, boa viagem. Entendi, Índio Alfa, 1895, livre táxi 6394, 1008. Para interceptar o lock na prua 1160. O tráfego que antecede o senhor fez um desvio e reduziu agora para 1165 de grau de speed aqui antes de Duna, é um 767. Paciente, então vamos lá, 1160, descendo para 3000, reduzindo 547. Para fazer o 767, essa logo lá já. Roger, conduziu 76, complete final call tower frequency 118.95, check that gear tower and lock it. Bye bye. Roger, 76, 118.95, call the gear. Mike Eco Oscar para Manati, confirme. Report para Mike, landing gear bow and lock it for Kona 076. Prazer, 76, qual é o compaio? Voo 1966, autorizado a decolar, pista 1-0, vento, uma centena, 1-0-9. Decolagem 966. Com a Papa Serra, decolou a 1-8, chama o controle, frequência 1-9-35. 0-9-35, Papa Serra. 1-8. A Serra decolou da 1-7, banda direita, corredor aqui inicialmente. Aguardar a autorização para 045. Gente, a Copa Serra prossegue a 1000 pés no corredor Axé, confirma a intenção do voo. Você é um CDL em Valença, senhor. Tem necessidade de voar direto no 045 ou pelo corredor? Não, podemos direto, já autorizar sim, senhor. Autorizado direto, subindo ao 045. Ato. Salvador Barreiras, 180, decola pista 10, curva à esquerda, Momo, transição VATAP. Chama Salvador em 1-19-35, aciona 5131, o passarelo 2231, esquerda pista. Localizador. Salvador, boa tarde, gol 1966. Gol 1966, contato radar CB370, sai da PUCA. PUCA 370, 1966. Sei que bom, mais claro. Cono 076, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, on 1 knot. Cono 076, runway 10, clear to land. Ui, 1895, bom pouso, cheque o trem. Chamaré a torre, contra o embaixado travado, 5485. 4198 a 7 milhas de Dael, cruzão 40. 4198. Torre Salvador, o trip 5487, no localizador. 487, última aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 87. Boa tarde, jogou no 1-69, informação Mike, autorização Guarulhos. 1-1-69, Guarulhos autorizado, nível 360, Zulu 10, decola pista 1-0, curva à direita, Israel, Luta Bridge, controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-1-3-2, gol 1-1-69. 360 aprovado, Zulu 10, decola com curva direita, Israel, Luta Bridge, 1935 com 5-1-3-2, é o gol 1-1-69. Direita após, chame pronto o 1-1-69. Camará. 6304, autorizado ali a manter pista 190. Mantém 190, 6304. Aerotaxi 1097, o POB de 130, 3 horas e 20, Campinas. Gente, aí, Papa Serra. Controle 966, daria pra voar de par. Aguarde coordenação 966. Né? Manobra. Utilizando 6304. Livre a decolagem após a anel, 6304. Aguardando, tem aeronave livrando a pista. 076. On the ground at 22, contact ground 121.9. On the 076, contact 121.9. Direito da Eulê da Brinch, controle 1.9.35, transponder 5124, tá 3217. 0 aprovado com fim, decolada 10, direita da Ela e da Brinde, depois do Lula, 5124, 1950, 627. 2, chama pronto, portão. Chama lá, tá no 2, obrigado. Paulo Bom no 620, push back acionamento, no 4. O 4 aguarda só um instante, a passagem está aguardando na da Gol, aposta autorizada. Na fase de passagem do Gol, está autorizado, Bom no 620. Quatro aportes, com mais 2, Lando, Lima 76, taxi Alpha Charlie Foxtrot Juliet. Lando 076, via Alpha Juliet, and to the left the gate. Expector 1011, report before taxi Juliet. Take on the 076, expector 1011, and to call you in front of Juliet. Lucian Lima, controle, prossiga. Trip 5487, autorizado pouso pista 190, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso 5487. Chanel 6314, decolado 224, chame controle, frequência 19, decimal 35. 935. Enche livre táxi, chame a lógica para ingresso pista 97. Tarde 1097, ponte Pés 10, pronto, se mantém. 314, Momo. É 314, contato radar, sobre o nível 340, C da Momo. 340, Momo, né? 314. Autorizado, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 097. Afirmativo, chama 35254-5-2005, Bono 966, boa tarde. O trip 5364, descida para 2000 pés, ajuste no 008. Para 2000 pés, 10008, trip 5364. Bono 869, desça ao nível 050, chegada bom. Juliet, to stand 1-1. Bono 076, Juliet, stand 1-1. O Chané 6314, pro de Cóquivo da presente. Cóquivo da presente, 6314. 43. 4-3-0. Receptar final. Prode Nuna, 5364. Então 3560, informação de tráfego. Tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo posto. Mantendo nível de voo 045. É um Bravo Eco 9 Lima. Visual, 3560. Eco Papa Serra, informação de tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo posto. Cruzando 90, descida ao 060, mais 2320. autorizado 190, Quero Serra Lima, voo de TAP. Táxi Gol no 620 com 154 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Natal. Tava. Confia a posição. 1008, boa viagem. Direita, ponto de espera de 895.008, graças ao bom trabalho, Gol no 620. Gol no 097, decolado aos 27 no controle, 19.35. 1935, grato, uma boa tarde. Boa. Tipo 5364, autorizado o procedimento? Afirmativo. Sente. O T3560 cruzou visual com o tráfego. T3560, desce para 2000 pés, ajuste no 008. 2000? 1008, TAN 3560. Doutor Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Confia? Papa Romeu, Mike Acosta, cruzando 900 para 1010, conforme Manati. 02 no TV. Dia corredor, sangue, vai. Exato, DCT. Salvador, voo 9097, decolou na pista. Voo 097, contato radar, sobre o nível 360, CDDL. 360, alguma chance de lenda? Livre lenda, 1097. Obrigado. Por gentileza. Agilizando, 620. Linha do litoral. Vai ficar atento, não tá, tá correndo de pés, o Mike Costa solicita 3000 para Manati. Direto Manati está autorizado 3000. Grato, acender 3000, é Mike Costa. Azul 4206, esse é o nível de voo 050, chegada Mari. Trip 5364, estabilizado, completa final, cheque o trem, torre 1895. 1895, boa. Siga com a passeia. Autorizado 5000 pés, vai com a passeia. 364, chegue trem, agora autorização de pouso. Sim, a gente vai passar externo agora, baixado, travado, trip 5365. Chama o centro de Recife, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, 613 no 4. Autorizado, chama o táxi. E acionamento, chamada para o táxi, Santos 3217. 110 para o trip 5364, ciente. Voo no 620, decolado aos 30, chame controle, frequência 139, decimal 35. 935, boa tarde, obrigado. Zero contato radar sobre o 370, saída PUCA. PUCA 370. Para controle. Sim, Tenente autorizado, o Mike é o capitão. 008. Como é que estão? 1-0 graus. Uno 097, chame Recife, frequência 1251. 251097, obrigado, boa. Boa. Como meu quilo Serra Lima, está sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro a 030, seu limite ao localizador. Vetoração. Ou no 869, vê se manter o nível 050, você vai seguir como número 2 na aproximação. 3560, completa aproximação, torre 1895, tem um bom pouco. 1895, muito graça, até daqui a pouco. Vete. De alta, Torre Salvador, tá? 3560. Tá, 3560. Cheque trem. 2, Fernando Guarulhos, 3:30 de autonomia. Direita, ponto de espera 1895, 1008, boa viagem. 008, ponto de espera 1895, obrigado, boa. Alô 4206, reduza para 2109, número 4 na aproximação. Reduz 2109, 4206. Alô Salvador, eu vou no 69, puxa acionamento 612. 612 autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada táxi, vou no 69.